reciclar as frustrações, querido, eu sei é doloroso. Pois bem, só quem conviveu com a morte sabe que a sorte, porém, é nada mais que a fé e o desejo da mente vencer. Programado pra derrotar inimigo, programado pra sobreviver. Eu vim contrariando a estatística desde os 90. Era eu, mapa de mano predestinado a não chegar aos 40. Tiros, sirenes e a certeza das grades com o tempo. A mãe no dia de visita e apenas mais um preto preso. E truta foi o rap, meu professor, meu herói. Minha trilha seria nada mais, nada menos que o mano da periferia. Com matrícula, história e contos no crime. E a certeza que não chegaria sequer aos 20. Me perdoa se eu vim pra incomodar. Se as rimas pra agradar, com poesias que te fazem chorar. No seu Android, se pá, no seu iOS, ainda contabilizamos corpos dentro dos IMLs da guerra civil ou dentro dos inúmeros complexos de soldados fiéis, cruéis, amados do poder paralelo. Visão do cego, a audição do surdo. É como eu e você se a direção do escudo no escuro. Num abismo entre traficantes e ladrões, andava no perigo em bandos, inúmeras legiões. E só pra observar o moleque que ontem portava a Bíblia, hoje faz selfie de AK e acha ser o rei da vila. Não vou cantar o que você pretende ouvir, eu vim pra narrar o que Deus manda eu te transmitir. Tomar cuidado porque o sonho do importado fura seu cano de Glock como o alvo do soldado da tática. Hey! Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas. Hey! Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas. Sob luz de vela, liga, baixa autoestima na mente. Mil ideias suicidas, tentando reinventar razões pra continuar forte, fazendo das crises rima pra não pegar num revólver. Cê é louco, nós que o diga. As neura louca que inspira, sabe quanto sangue de amigo já depositamos nas linhas, os prantos das tia no fluxo da agonia, onde morte é solidariedade. Louco de tristeza com a folha caneta, enganando saudades, ruas superam universidades, mas só formam cadáver precoces. Um dia eu ainda descolo ser mais os venenos, as vaidades que sepulta os jovens, que motiva pobre contra pobre, negro contra negro, rap contra rap. E o mecanismo opressor de quem rege continua o mesmo, sob aplauso de pais e parentes robotizados. Malandramente hoje moda é ver letra pornô maquiada em boca de crianças ingenuamente. Da atualidade ao gênese, os dias são iguais, somos a classe que eles mais matam e se mata clamando por paz. Segregado em masmorra atuais com sonhos mortos, desacreditado, compondo a lista dos povos historicamente esquecidos e silenciados. Não é acidente, é assassinato estrategicamente armado, sistema impiedoso, preso, decapitados como saudação de feliz ano novo. Que os rap não põe um real no meu bolso, mas travem gatilhos ao conscientizar que o ensino televisivo é programado pra nós se matar. Que sua dignidade subtraída seja o motivo do autor que amanhã descreve sua volta por cima na autobiografia de um livro. Sei como sou, os demônios no ouvido, mas derrubei porta e os mil boicote com a mágoa no peito. E a dor da lembrança da mãe gelada num leito de morte. É, não deu tempo de mostrar o que pra mim mesmo prometi honrar as noites que te ouvi chorar fingindo dormir. Se não for por nós, então que seja por quem te espera chegar todo dia. Cê não tem que ser o super-homem, mano, somente o pai das suas filhas. Enquanto a justiça inspira a escrita, a meta vai ser liberdade. Não transformarão a causa dos meus manuscritos em like. Hey! Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas. Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas. Hey! Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas. Hey! Quantos daqui o crime levou pra sempre? Sei! Quantos livramento Deus se fez presente? Não que as canções que das tragédias nascem devolva a esperança dos dias. Sou uma prova viva, o rap salva vidas.